a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania? Ai, ai, ai, ai. Jardes Macalé é ator, cantor e compositor brasileiro, presente no cenário musical brasileiro desde 1960. Nasceu em 3 de março de 43. Na sequência, vamos ouvir uma rápida entrevista que ele fez para um evento cultural em 2014. Nesse momento, ele conta um pouco das peripécias musicais e também as desventuras que teve durante sua carreira, além, é claro, de se declarar anarquista. Sou anarquista, construtivista, libertário, e o meu partido é o Partido Alto. Anarquista não quer dizer anarquia. Anarquista é uma posição ideológica, política, radical. Aí eu sou anarquista mesmo. Não é anarquista. É Black Bloc anarquista, não é anarquista porra nenhuma. E tem mais, eu sou pacifista. A minha posição como anarquista, ideologicamente falando, é a revolução. Acabar com esse sistema escroto e horrível que nós estamos vivendo, de escravidão absoluta ao capital. Inclusive o capital está se fudendo, porque essa crise monstruosa do mundo inteiro é o que está acontecendo, a crise do capital mesmo, foi o sistema eleito de repente por todo mundo. Só que a crise está enorme e não se sabe o que fazer. Mais leis, mais isso, mais empresas privadas. Não adianta, está no cerne do problema, é a grana, essa disputa pela grana. Isso tem que acabar e eu trabalho para isso, como anarquista. Porque quando fez aquela porra, eu peguei todo mundo de surpresa. A ditadura ficou sem saber o que fazer. De repente o cara pega a ONU, pega os artistas mais representativos, alguns do Brasil, Chico Buarque, Gonzaguinha, o Milton Nascimento e Raul Seixas. Pô, pegar aquela patota, botar uma coisa só falando sobre direitos humanos, aquilo foi barra pesada. E a ONU, a bandeira da ONU no Museu de Arte Moderna, caracterizando território neutro sob a bandeira da ONU, piorou a situação. Foi um checkmate naquele momento, que eu não imaginava que fosse, mas foi um checkmate naquele momento que, jão, a gente saiu cercado pela polícia. No grande corredor polonês, não bateram, não fazendo nada. Mas a coisa foi piorando ou melhorando, sei lá o quê. Foi proibido durante 5 anos, eu disse. O Gobelin foi uma coisa especial, porque, na realidade, quem armou a entrevista com o Gobelin foi a Luísa Lustosa, filha de Pedro Aleixo. Aí ela falou, você tem algum problema em ir a Brasília se encontrar com o Gobelin? Por quê? O Gobelin é muito amigo, era muito amigo de meu pai, eles se admiravam tanto. E se é para ser político, vamos a político. Eu digo, então vamos, pô. Lá fui eu, de braço quebrado, camisa do Flamengo, um chapéu, uma boina com estrela na frente para chegar lá, todo esculhambado. Cheguei lá, fui recebido pelo Pretório Portela, ministro da Justiça. Cheguei, eu mostrei o disco, ele viu, eu falei para ele, olha, ministro, por favor, pode assinar no meu braço aqui, no meu gesso, porque pelo menos com a sua assinatura, talvez eu não vá preso tão próximo do que eu imagino. Ele assinou. Aí lá fui eu, fui até a porta, me entregou na mão do Gobelin, que estava na porta, e eu entrei. No que entrou, fechou-se a porta, fechando a porta assim devagarzinho, ele falou, seu pai é da Marinha, né? Eu digo, é, meu pai, desde 15 anos. Aí quando desde 15 anos de idade, tal, Olinda, tranquilo. Ele foi ajudante de ordens do ministro da Marinha, de Juscelino, não é? Esse é, foi. Aí eu tinha os poemas de T.S. Eliot, eu não sei por que eu levei esses poemas. Aí eu tinha um plano cultural na minha cabeça, que agora eu pensava que era um plano gutural, mas era cultural na época, nossa independência da música. É maluquice. Maluquice porra nenhuma, tá? A gente é totalmente direito. A independência musical do Brasil ia acabar com isso. A independência econômica da música brasileira. Aí eu dei, e esse disco, eu digo, bom, aqui está, Direitos Humanos, o Banquete dos Mendigos, que foi que aconteceu, isso, aquilo, contei mais ou menos, e ele respondeu, eu sei. Eu digo, pô, bacana. Claro, né? Chefe da SNI, bicho, você era chefe agora da Casa Civil, como é que ele não sabia? Ele falou, claro que sabia. Aí eu dediquei a ele lá, o banquete e tal, o disco. Aí ele foi na estante dele, tirou Geopolítica do Brasil, o livro dele, e escreveu a dedicatória ao incrível Macalé e todo respeito e admiração do Golbery do Contecil. Naquele momento, essa troca, eu fui levar o banquete, eu fui levar Direitos Humanos para um cara que estava tentando fazer uma abertura lenta, gradual e segura, mas estava, era hora de abrir. Aí vem a esquerda que achava que porra absurda, Macalé se entregou e o caralho a quatro. O Pasquim disse que ia rasgar, rasguem o disco e arranhem o disco Aprender a Nadar, onde já se viu Macalé e a Brasília, falar com o Golbery, o cara está nos traindo, cara. E aí foi aquela besteirada generalizada. E o que de bom e de ruim você levou dessa experiência de ter encontrado o Golbery? Você se arrependeu? Muito pelo contrário, eu aprendi a só dizer a verdade, nada mais do que a verdade, e meus sentimentos são verdadeiros. Acreditar nos seus sentimentos em vez de, vou levar até lá em cima, imagina, aí você não age. Minha ação foi ação direta. Aonde eu aprendi da ação direta? Com o avô de Hélio Tissica, lendo aquele livro maravilhoso de ação direta, José Tissica. Foi aí que eu aprendi a ser político, a agir politicamente. Não é festejar, esquerdinha de merda, não. Não é essa burguesiazinha que parece que é de esquerda, não é esquerda porra nenhuma. Meus coleguinhas, por exemplo, a maioria virou burguesinho de esquerda, escreva, fica falando nada. São os medíocres dessa altura. Podem ter talento para fazer outras coisas, descantar, mas são medíocres politicamente, desceram um grau de merda. Aí, tanto a esquerda que caíram na direita. Toda mulher quer ser amada. Pessoal, vamos retomar a coluna de conjuntura. Quem fala para vocês é Bruno Lima Rocha ou Bruno Beaclini, depende da coluna Bruno Lima Rocha Beaclini completo. Quando eu assinar Bruno Lima Rocha é a conjuntura, seja ela nacional, latino-americana, uma observação sobre o sistema internacional e também, gente, e também temas de fundo, de profundidade. Eu me obrigo a falar sobre a Petrobras. A gente está gravando na segunda-feira, 22 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que ia trocar, anunciou que ia trocar o comando da Petrobras, tirar o presidente Castelo Branco, ou sei lá, o não presidente Castelo Branco, me permitam a ironia, e aí a gente fica meio perdido, senão quem estuda o assunto, quem está acompanhando, quem está vendo através das grandes redes de TV, e especificamente a Rede Globo, porque é nessas horas que o discurso liberal de costumes, ou o discurso, por que não, democrata, vinculado ao Partido Democrata dos Estados Unidos, ele cai por terra diante do modelo econômico. Então, infelizmente, a gente é obrigado a constatar que a máxima aquela do Milton Friedman para apoiar a ditadura do Pinochet está valendo também na cabeça da Globo ao contrário. Que diante da liberdade econômica, liberdade política, liberdade econômica, ela precede. O que seria a tal da liberdade econômica e o direito do acionista? Quando a Petrobras foi alvo de uma operação, e agora está tudo provado, via Vaza Jato e etc., foi alvo de uma gigantesca operação, de no mínimo cooperação internacional entre a Operação Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com uma cooperação literalmente irregular. Depois veio aquela multa nos Estados Unidos, um acordo de multa, de compliance, etc., até chegar a essa situação absurda que o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, é um diretor associado da empresa Álvares e Marçal, que acompanha o compliance, por exemplo, da Odebrecht. Aquela história de Fundação Lava Jato, de pegar um percentual da multa dada pelos gringos e aí Dallagnol e companhia iam criar uma fundação de direito privado para defender seus pontos de vista, suas causas. Qual era o pano de fundo? O pano de fundo é que, supostamente, em tese, a Petrobras teria, aspas, manipulado o preço durante os governos anteriores, seja, leia-se, Lula e Dilma, e com isso criado uma, aspas, artificialidade de preço. Isso é mentira, tá? Quem tá falando aqui foi contra o golpe, entendeu que houve um golpe em 2016, que houve um quase golpe dentro do golpe em 2018, já que o general Vilas Boas assumiu, mas particularmente eu nunca defendi o governo Lula e o governo Dilma, não. Não como correligionário, que não sou, e muito menos apoiando o governo de coalizão, mas o certo é o certo. E a Petrobras estava correta, aliás, estava corretíssima ao colocar o seu sistema de preço sem ficar balizado na sua composição por dois índices especuladores, o WTI, esse W de West e o T de Texas, aquele estado do sudoeste ou do oeste dos Estados Unidos, que foi conquistado do México. Primeiro inventaram a República do Texas, depois foi adicionado ao México, aos Estados Unidos, roubado do México. Aquele mesmo estado que as pessoas sofrem agora uma nevasca e não tem condição de gerar energia debaixo de neve, porque as empresas que fornecem energia elétrica sequer se prepararam para isso, e são privadas, mas elas dão lucro para os acionistas. A lógica é essa: balizar o índice de preço do mercado consumidor interno no Brasil, que nem consome assim tanto possível. Um país que é soberano, ou quase soberano, entre extração e refino, seria batendo na borda do soberano com o refino, se não tivesse refinaria parada e refinaria vendida. Estão desmontando a Petrobras, vendendo a BR Distribuidora, Liquigás, etc. Absurdo, absurdo. Desmontando a infraestrutura instalada. E a meta, conforme foi colocado na nota da Associação de Dinheiros da Petrobras, a EPET, da gestão essa do seu Castelo Branco, que era igualzinha do Pedro Parente, ou igualzinha aquela do governo Temer, igual que a mesma porcaria. Era que o seguinte: ah, vou vender 8 refinarias, o país deixa de ser autossuficiente em refino, isso é só na extração. O petróleo vai ser uma commodity vendida sem beneficiamento, ou seja, igual soja, minérios. Eles querem um gigantesco país, uma plantation agro-mineral exportadora. Para isso que o capital especulativo e esses, vamos chamar de quinta coluna que opera no Brasil, pensa, é para isso que serve a riqueza do povo brasileiro e para isso serve a nossa sociedade. Para atender desígnio de duas balizas especulativas. Ou é o Brent, que tem origem no Mar do Norte, nas explorações da antiga estatal de petróleo britânica que a Thatcher privatizou. Aquela mesma do acidente no Golfo do México ou Golfo do Texas, depende do ponto de vista geopolítico, para mim é Golfo do México, já que o Texas também era México e foi roubado. Aquela BP, British Petroleum, e a baliza da WTI, que é daquele complexo de instalação de óleo e gás que o Texas tem há muito tempo. O Texas é uma província petrolífera, muito antiga. Essa que é a ideia, é desmontar todo esse saber acumulado na Petrobras e garantir, porque o golpe de 2016 ele tem duas garantias. Uma delas é a Petrobras, porque a Petrobras seria a baliza de não usar mais os recursos estatais para fins de soberania popular. Seja porque está perdendo popularidade, como é o caso do presidente neofascista ou protofascista Jair Bolsonaro, ou porque tem um projeto de país, ou um pouco de tudo, ou porque se tiver uma mudança na correlação de forças e o Brasil mudar de rumos, não tem que ter empresa nenhuma para ser disputada e conquistada. Foi o que fizeram no Chile, desmontaram o país inteiro. Quando houve o golpe, que o Pinochet chegou aos 45 do segundo, mas chegou, quase de cada dois empregos chilenos, um era industrial. Vai ver hoje como é que é. Mas o cobre continua, porque o Chile é uma província de extração de minerais, como o cobre. Enfim, e aí a gente fica nesse como diz os hermanos uruguaios, a gente fica perdido, né? Como um cachorro numa cancha de bocha, né? Por quê? Porque, de um lado, a cobertura jornalística da Globo, fazendo a crítica ao governo Bolsonaro, em geral, não tá muito ruim, não. Não tá ruim. Mas a agenda econômica é censurada, não tem contraditório. Podem reparar, só quem fala lá é especulador. É não sei o que de fundo de investimento, é ex-ministro, tipo o Maílson da Nóbrega, que chegou na hiperinflação e deu palpite também. Imagino um técnico de futebol que só faz perder de 10 a 0, vai falar, mas devia montar o time como eu montava. Pra quê? Pra dar na hiperinflação? Parece simplório, mas é isso mesmo. Todos defendendo o interesse de seus clientes, de forma direta ou indireta. Ou, às vezes, pior, o seu sistema de crenças. Não é pra ter estatal forte. O governo não é pra isso. O governo é pra quem, então? Pra que tem governo? Pra que tem marinha se não tem pré-sal brasileiro? Pra que tem 200 milhas? Bom, para esse tipo de militar aí, tipo Vilas Boas, que vai dar golpe contra a Constituição, mesmo sabendo que o direito de ampla defesa e a presunção de inocência é um direito constitucional? Bom, para ter um Estado Maior também que participou do golpe pelo Twitter, 61, Brizola falou, golpe pelo telefone eu não aceito. Em 2018, o Supremo falou, golpe pelo Twitter, tá valendo. É um maluco. E não é que, você está defendendo o Bolsonaro? Não, cruz credo, longe de mim. Eu demagogo por direito, no caso, por extrema direita. Mas qualquer um que tenha um ato de governo, vê que esse cara não entende nada de nada, é perdidaço, né? Ele, ao mesmo tempo que aprova a manobra aquela que vai dar autonomia do Banco Central, ou seja, o Banco Central, cada vez que mexer em alguma política econômica de fundo do Banco Central, ou o Banco Central se voltar à garantia do pleno emprego, vai ser o mesmo estardalhaço. Que as regras da economia neoliberal. Porque as leis econômicas neoliberais. Porque o mercado especulativo. Só falta o adendo, porque o Deus Mercado, com pequenininho, ou Zeus Mercado, como essa gente fala, dá quanto no Brasil? Ou os seus operadores com contatos brasileiros? É isso, dá o quê? 1.800, 2.000? Bota 2.500 pessoas jurídicas, e aí? E a população brasileira? Fica como? Está refém de 2.500 pessoas físicas e jurídicas? 77 mil famílias rentistas, é isso que a gente está? Mais os especuladores externos ou associados? É isso que está. Essa que é a regra, o golpe é para isso. Então a Petrobras, se ela é a ponta, ela é a maior empresa do Brasil e ele é a ponta do golpe. O outro é o famigerado teto de gastos. Que a ideia brilhante do Paulo Guedes era desvincular o orçamento. A Dru gigante, a Dru da Dru, a Super Dru. E acabar com os direitos sociais conquistados, garantidos no orçamento, na Constituição de 88. Tá bom, pessoal, foi um teste, mas tá valendo, né? A Petrobras é do Brasil, o petróleo é nosso, o pré-sal também. Apesar da demagogia do protofascista, que acho que não entende nada de nada, e da chantagem dos especuladores. E a Globo mostrando a sua cara, ou na editoria de economia, onde tem censura de verdade, ou se tem censura, ou tem péssimo jornalismo, ou os dois ao mesmo tempo, não tem debate nenhum. Muito obrigado, até a próxima. Uma cassete, guardo na memória o que vivenciei. Vida não é carrossel, tem coisas boas, porém. Se você chegou agora, aí eu não sei. Homíssima no chão, vem no trilho do trem. Homíssima no chão, vem no trilho do trem. Essa locomotiva onde para, não sei. Aonde existe flash, vai ter um DJ. Se você tá dançando, tô dançando também. Mas é batida que vai, é batida que vem. Se a energia é positiva, se envolve meu rei. No fundo do baú, da onde eu resgatei vibrações de alegria, embarque de uma vez. Homíssima no chão, vem no trilho do trem. Essa locomotiva onde para, não sei. Aonde existe flash, vai ter um DJ. Se você tá dançando, tô dançando também. Mas é batida que vai, é batida que vem. Se a energia é positiva, se envolve meu rei. No fundo do baú, da onde eu resgatei vibrações de alegria e embarque. Homíssima no chão, vem no trilho do trem. Essa locomotiva onde para, não sei. Aonde existe flash, vai ter um DJ. Se você tá dançando, tô dançando também. Mas é batida que vai, é batida que vem. Se a energia é positiva, tipo assim, envolve meu rei. No fundo do baú, da onde eu resgatei vibrações de alegria, embarque de uma vez. Oh!